Contato radar via saída Momo, submantém uma centena. Sobe, mantém uma centena via saída Momo, Lima Kilo Zulu. Sete, obrigado. Bravo, total, pronto para decolagem? Pesar a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 10 nós. Papatango Lima, Kilo Zulu, informa o tráfego na sua posição de 9 horas a 9.4 milhas, rumo sul, passando no 1.700 para 1 no meu pé, não Charlie 1.50. Está ciente do tráfego, senhora. Lima, Kilo Zulu. 1.1.60 estabilizado no ILS-XR. 1.1.60, complexo final do procedimento, torre 1.18.95. 18.95, bom dia. Indiana Weber Alpha. Minha aproximação da 17, ajuste no 02. Indiana Weber Alpha. Torre Salvador, bom dia. Gol 1160, estabilizado, 1,5 milha para o externo. Gol 1160, ajuste no 095, última aproximação, guardando autorização de pouso. Sente, gol 1160. Bravo Vitotango, decolado ao 04, restrição de 080, mantém o nível até o 080, mantém a reta e chama o controle no 120.8, bravo Vitotango. Esse 080, controle 1208, bravo Vitotango, bravo Vitotango. É Papá de Serra, autorizado táxi, aposto quanto eu te espero. Controle Salvador, muito bom dia Papá Romeu, bravo Vitotango. Papá Tango, Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar, suba restrita ao nível de voo 080, via saída Conde. É o Bravo Tango, está esse 080. Sério com aproximação, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós, altímetro 1015. TV pouso, pista 10, voo 1160, sente do tráfego. Voo 050, ajuste na 095. Até 050, 095, descida 095. Salvador, bom dia, o Azul 2780, Azul 2780, aciona identificação, via chegada Mari, reposto para descida, ajuste na 095. 095, reportará para descida, via chegada Mari, Azul 2780. Controle, se puder coordenar, solicita a torre direta do destino, ideal a 351 pro Lima Kilo Zulu. Está com a coordenação Lima Kilo Zulu? Paciência, aguardando. Lima Kilo Zulu, informa que está a 5 milhas norte de Salvador e assuma a navegação, voa direto Cogvo. Sem restrições, submantenha 100. Paciência, voa no Cogvo, sem restrições, em atenção ao nível de voo 100, Lima Kilo Zulu. Força Aérea 2521, sem restrições, autorizar direto Duna. Sem restrições, autorizar direto Duna? Sim, Matheus. Vai ser Brasil. Acho que ali manhã que tá pronto. Sete, informa o tráfego na aproximação da 197. Um Tiago 150 a 2 milhas para pouso. Em seguida será autorizado o ingresso, ok? Lima Kilo Zulu, confirme pro ideal pro destino? Tá 351, senhora, 351, Lima Kilo Zulu. Preparado pro 095. Destino. Livre, autorizado direto destino, Lima Kilo Zulu. Fechando 63, 12, mantém o ponto de espera. Mantém B312. no 160, no solo 06, direita no 21, decimal 9. Direita 219, voo no 160, obrigado. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 11.9 milhas, rumo Nordeste, mantendo 095, Papa Alfa 38. Fecha, 49 da Alba, Bravo Tango. Na 6312 ali, mantém fechando a zero. Ali mantém no zero, 6312. Acho que Lima Eco ali, mantém fechando a 7. Alfa Solo 08, backtrack autorizado, aposta usando pista bate 4. Gente, livrando aqui a próxima à esquerda, que é back, ok? Mantém a posição, guardando as instruções. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, sube mantenha 1970 sem restrições, direto destino. 1970 sem restrições, direto destino, Bravo Vitor Tango. Os filhos respondem agora para 5154. 1240. Graça. Mantém ponto, te espero, eco parcial. Eco parcial ali, mantém pistola 7. Uno 0, 1-5. Pista M3, 1-2, utilizado decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, pista M3, 1-2. Centena, ajuste no 0, 1-5. Até uma centena no 0, 1-5, azul, 2-5. Lima Eco, decolado azul no 1, corredor axé, curva direita, 1000 pés, controle transfer 120, decimal 8. Curva direita, corredor axé, 1000 pés, controle 120, decimal 8, ótimo, Lima Eco. Para 3304, mantém o ponto de espera. Controle o papapapá, Oscar Lima Eco. Papapapá, Oscar Lima Eco, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, 1 no 1000 pés. Ajuste 1-0 no 5. 1-0 no 5, no 1000 pés, corredor axé, Oscar Lima Eco. Papapapá, Oscar Lima Eco, quando possível, pro ideal pro destino. A ideal é a 255, Oscar Lima Eco. Gente, mantém inicialmente corredor axé 1 no 1000 pés. Oscar Lima Eco. Corredor axé 1 no 1000 pés, Oscar Lima Eco. Eco parcial autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 90 nós. Contato radar, sub mantenha 350 via saída Fuca. Sobe para o 350 na saída Fuca, 6312. Tá 3859, mantém o ponto de ferro. Força Aérea 2521, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 5. Autorizado final do procedimento e ele é efetuado a pistão, na 0, reposto estabilizado. Reposto estabilizado até 2.000 pés, 0 no 5, 2521. Azul 2780, desça para o nível de voo 050. 050, azul 2780. November Alpha, prossegue táxi até o parte 4, aposta usando pista. Tá 3304 ali, mantém pista no zero. É pra passear, decolado 13, controle 120, decimal 8. 08. Sané 6312, prossiga. Poderia coordenar pra gente voar pro de Aracaju? Pra diminuir nosso atraso? Sem voz de coordenação com o centro. Obrigado. Controle de Salvador, Eco Papá Serra, perfil da bora. Papá, Eco Papá Serra, contato radar, sub mantenha 200 via saída Arbor. E Arbor 200, é para passear. Trânsito Salvador, voo no 630, passando 230. Ou 1630, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste na 095. No 095, via Mari, desce para 060. Força Aérea 2521, informa o tráfego 1 hora, 1 ou 2 milhas, rumo oeste, restrito a 1.000 pés. Bravo Eco 58. 2521, ciente. Papapá, Oscar Lima Eco, informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, a rumo nordeste, descendo restrito a 2.000 pés, é um Embraer 145. Tá, ciente, o Oscar Lima Eco do tráfego. 4, voagem para decolagem. Devido ao tráfego que decolou da pista 97, o Tinder, no perfil da Cedar Bomens, perfil do senhor, com nível inferior, performance inferior também da aeronave. O controle pediu para aguardar um pouco, tem um estimado de 4 minutos para decolagem. Estou aguardando o controle, ok? O mesmo pediu para segurar o senhor, estou aguardando a autorização dele para soltar. Oscar Lima Eco, mantém a escuta do controle, 1.000 pés. Possível a prova de destino? Autorizado destino, mantendo 1.000 pés, Oscar Lima Eco. Destino, mantendo 1.000 pés, Oscar Lima Eco. Pode voar qualquer coisa. Só um minutinho, vou coordenar o controle aqui. T04, solicitação do controle, pós-decolagem, 2.000 pés, pós 2.000 pés, curva esquerda, prossegue direto, alerta, ok? T04, livre decolagem, pistão 1.0, vento 1.20 graus, 1.0 nós. 780, controle. Tudo 780, controle. Prossiga, senhor, 780. Livrar tráfego, mantenha presente pro limite ao localizador. É autorizado descida para 3.000 pés, 1.500. Prossiga direto ao Léo, evitar a espera. Afirmativo, tem condições, 3859. Alinha e mantenha, fechando a 0, 3859. Alinha e mantenha no 0, 3859. Tá 3304, decolado ao Zuno 8. Controle, 120, Zuno 8, boa viagem. Controle, 108, tá 3304. Salvador, 3304. São 3304, sobe 360, saída, confirmando, boa, Elefa, o 3304, sobe 360. Elefa, subindo 360, 3304. Clima Eco, sobe para o 085. Estabilizado o localizador, Fonseca 2521. 2521, chama a torre 118-95, 2521. 2521-98-95, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Força Aérea 2521, está estável no localizador, contente de pouso baixado, travado com a pista na visão. Força Aérea 2521, bom dia, ajuste no 095, hoje tem aproximação, guardando autorização de pouso. Ok, chamar lá quando mais próximo para autorização de pouso. 3859, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, 3859. Chama 6312, chama Recife no 2685, alterno 1254563 no 2. Recife agora no 2685-2545, obrigado. Mantenha pro ainda o azul 2780. Boa Duna 2000 pés, autorizado ele. Boa Duna 2000 pés, ciente, no 0 no 5. Papa Serra, voa Elefa. Leva da 330, Eco Papa Serra, grato. Papa Serra, sobe restrito nível 130. Restrito 130, Eco Papa Serra. Estão 3859, decolado aos 20, controle 120, destino a 8, boa viagem. 208, boa. Controle, SAM 3859. 3859, sobe 360, voa Elefa. 360, Elefa pela esquerda. Tempo. 2 mil pés, senhor? 2 mil pés, autorizado LS, reporta sinal estabilizado, ajuste 1015, câmbio. Reportar estabilizado, 2 mil pés, no 015. Uniforme, os adicionamentos, apostáxi. 3521, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. 521, autorizado, pouso. Torre, bom dia, gol 2196, próximo ponto pedal da 10, quente só, força aérea na. Quente, gol 2196, mantenha o ponto de espera. Mantém, 219. Ok, rota 3304, direita pro A285. O azul 3780 estabilizado em LS. É uma correção, foi 1895. 1895, boa. Boa. 630, completa via 2000 pés, autorizado LS 1500. Completa via, cada restrição de 50, entrado? Liberado. Obrigado. Aproximação número 2 para pouso. No 0, no 5, ciente. Oscar Lima Eco, informe estimado para pouso. Estimando Monte Claro ao 1421. O 421, copiado. Passando no 40, rota 3304. 3304, me assumi na proa de Alepa, 3304. 3304, Alepa, da presente. A linha mantém voo 219. Lima, Kilo Zulu, Papatango Lima, Kilo Zulu, chama receita no 2685, alterno no 2545, Kilo Zulu. 2525, Lima, Kilo Zulu. Partindo no ponto de espera, o Whisky Uniforme. Passagem 2521, solo 23, direita 1219. Voo 2196, autorizado decolagem, pistão 10, vento 1,40 graus, 1,09. Livre decolagem da 1,0, voo 2196. Lima Eco Controle. Tome chamado para ingresso na FIA Brasília. Oi, Salvador, bom dia, Santos 3663, ponto de espera pronto. Santos 3663, bom dia, mantém o ponto de espera. Mano. Sobe até o 155. Afirmativo. Decolador 25, controle 120, decimal 8. 208, gol 2196, boa. Wisher tem forma utilizada de área e mantém a pistola 17. Controle, gol 2196, bom dia. Bom dia, 2196, 360, saída da Elvio. 360, saída da Elvio, 2196. Cruzando 180 na subida, razão mínima é de 1.500. Piado 3304, continue ascensão, nível 360, chama Recife agora, 1288, alterno 1260. 288, 260, com Recife, 3304, obrigado. Papa-Serra, controle. Vou na proa 250, limite 18 milhas, após direto Vitória da Conquista. Autorizado, ascensão 200. Entendeu, esquerda 250 e ascensão 200, confirma. Afirmativo. É, limite dessa proa 18 milhas, após voa conquista. Limite dessa proa 18 milhas, após voa direto conquista, Papa-Serra. No 630, completa o final, chama a torre 118.95. 18.95. Oscar Lima Eco já dispõe do estimado para ingresso na FIA. Afirmativo. É o Zulu 400. Certo. A 3663 tem livre de decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 109. 120 graus, 109, livre de decolagem, pistão 3663. Vai Salvador, gol no 630. Gol no 630, ajuste no 0 no 5, última aproximação, guardando pista livre. No 630. Sua passeia reassume vitória da conquista, certo? Reassume na prova de vitória da conquista. Chama Recife agora, 1288, alterna 1260, Papa Serra. 1288, 1260, grado, bom serviço. Bom, bom. Bom, 630, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Mesma coisa, no 630. Tá 3663, decolado aos 3, corrigindo aos 29, controle, 120, decimal 8. Lima Eco chama Recife agora, 1288, alterna 260, Oscar Lima Eco. 288, 260, Oscar Lima Eco. Papai Uniforme Serra, Oscar, Oscar, mantenha-se condições visuais, via corredores, é borda para descida, Serra, Oscar, Oscar. Livre táxi, o Eco Zulu 90, é porte quanto eu te espero. Então 3859, chama agora Recife, 1288, alterno 1260, 3859. 288, 260, até mais. É. Vai. Até por cento do nome. O 3663, condições de boa posição lida? Afirmativo. Eu vou lida, 3663. Mando lida, 3663. O gol 1630, solou aos 33, 1219 agora. 2-0-0, gol 2-1-9-6. 9-6, chama agora Recife, no 3325, alternado no 3395. 3325, alterna 95, 2196, boa. Boa. Via chegada Bonfi, desce para 4.000 pés, 1.015. 4.015, Bonfi, autorizado, informação Índia. Índia, copiado. Cristiano, uniforme utilizado, decolagem pistão no 7, vento no 40 graus, 12 nós. Azul 9, autorizado o ingresso, pistão 7, reporte alinhado e pronto. Cristian, que uniforme, decolado 235, controle 120, decimal 8. Chamando 208, um bom dia, senhor. Bom dia, 5147, eu transpondo aqui. Controle, muito bom dia, esse é o Cristian, que uniforme. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme. Sobe ao nível de voo 400, via saída da EL. 400 da EL, Whisky Yankee Uniforme. Afirmativo, uniforme, modifica o transponder para 5147. 5147, ó, já modificado. Ecos 1 novembro, autorizado decolar, pistão 7, vento 130 graus, 109. Dan 3663, chama agora Recife no 3325, alterno no 3395. Dan 3663. 3325, 3395. Bom Recife, bom dia. Bom dia. Olimpo 03. Olimpo 03, Eco Zulu Novembro, decola 237, controle, transfere 1208. Eco Zero Trip, air taxi report, on taxi to your hotel. Zulu November, New Pays, no corredor Achanesco. Autoriza direto em Léo, mantendo 2,5, aguardo na sessão. Autorizado inicialmente 2,500 direto em Léo. November, grato. Voo 648, na via chegada, Mari, desce até o nível de voo 0620, confirmando, 070. Controle, o uísque é uniforme? Eu sigo uniforme. Passa pro centro ou não? Eu não. A terminal está indo até o nível 190. Ok. Salvador, 862, 50, transfere, está cruzando 190, por 150, mais informação aí. Fórmula 250, voa posição Leda, desce até o nível de voo 070. Espaço, desce até o 070, 6250. Espaço, 070, 6250. Novembro já autorizado 085. Papa Tango, Whisky, Yankee e Uniforme. Chama Recife agora, 1-3325, alterno 1-3395. Whisky, Yankee e Uniforme. 1-3325, 1-3395. Um bom dia, senhor. Bom trabalho.

SAPM. 714. Estabilizou ILS, gol 621. 621 no completa final, chama a torre 118-95. 1895, boa. Boa. Salvador, gol 621. 621, bom dia. Cheque e trem de pouso, vento 130 graus, 8 nós. Ajustado no 015, pouso autorizado. Livre pouso 1015, gol 621, bastante checado. Prossiga, Serra das Costas. Está autorizado sua descida, repórter cruzando 3.500. Oi, LS, gol no 648. Chama Torre 118-95 no 648. Torre 118-95, obrigado. Prossiga. 4.000 pés, 1.015. 4.000 pés, 1.015. Baixar travado, leve pouso no 0, voa no 648. 0031. Na intenção, decolagem partido parte, necessita deslocamento até hotel, até o sentido no zero, na sequência decola a partir da hotel. Táxi Hotel Luana tem posição hotel, reporte ponto no ponto de espera da Táxi Hotel, exército 2031. Vimos a interseção com o pátio, Táxi 2-0 até a interseção com o pátio. 3-2 estabilizado, 2-4. 250, chama a agora, 118-9. A 95. Está autorizado o táxi até a interseção hotel, aguardando para o ingresso, o exército 2031. Comando Tower, Olympus 03, Port Squadron, Way 101, direct to public. Olympus 03, are you able for take off immediately as soon as possible? Sim, line up and wait, Olympus 03. Line up and wait, Squadron 101, Olympus 03. 648, sala 57, direita via Foxtrot 121, décima 9. Foxtrot 1219, no 648. Olympus 03, clear line up and take off, runway 10, 130 degrees, 29, Canadian 105. Olympus 03, clear line up and take off, runway 10, 250 na escuta. 250, vai passar o externo da visual, baixado o checado. Gente, continua a aproximação, P3 Conselho Brasileiro ingressou para a decolagem de pico 0, aguarde pista livre, ajustado 1015, 130 graus é o vento, uma dúzia de nós, aguarde pista livre. Uma dúzia, 2 em 4. Gente, mantém ainda, não escuta, vai ser o 90. Terra, Oscar, controle. Terra Oscar Oscar, a partir de agora, coordenação com os tráfegos locais, 1, 2, 3, 4, 5, reporta 20 milhas fora, Terra Oscar. Estou 03, completa... A via chegada Bonf para 2010, autorizado LS MIC. Completa via para 2010, a via MIC, reporta sinal. Fechando 0, ventando 20 graus, 1-2 a nós. Ele pôs 1-0, 6-2-5-4. 03, Bornet 59, call 120.8, control departure, have a good flight, good day. 03, contact, the fascio 120.8, thank you. Exército 2031 mantém a posição, aguardando. To the Bacho, good morning, Olympus 03. The cover on 10, passing 2000. 31208. Voador approach, good morning, Olympus 03, the carbon is 10, passing 2500. Post 7203, climate level 260 via Delta 4. Olympus 03, climate level 260 via Delta 4. Zuno ali, mantém pistão no zero. Dois, sete, no quatro, voa barreira. Voa barreira, dois, sete, no quatro. Dois, cinco, zero, solo, zero, um, na direita, na Fox, solo, dois, um, decimal, nove, bom dia. Bom dia, obrigado. Zero, três, um, livre decolagem, dono zero, vento, um, dois, zero graus, um, dois, nós, uma, dois, a nós. Bom dia. Azul 2770, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na América, 2521, livre táxi, não hotel, para o cruzamento, pistão 0.